amigo vacila, polícia que atira, comédia na mira. Tem guerra na vila, tem sangue nas fila, no bolso sem pila, ladrão não respira, as portas não gira. Vacina, vencida, droga que vicia, quadrada engatilha, mentira em Brasília. Tem medo, guerrilha, quadrilha, domina, terror na matina e a paz não inspira. Negócio é negócio, viu? Então acelera RD. Crime é teia, guerra na veia, sem medo engatilha, PT tá, tá, tá. O pai que saiu bem cedo não voltou, político rouba, merenda acabou. Justiça falhou, no prato faltou, juíza julgou, menor infrator. Grito sem sussurro, uma vida sem alma, paz atrás do muro, vivendo sem calma. Levando a minha alma, tentando entender, deixando meu corpo, eu tentando escrever. Chuva que cai, acelera meu passo, manchando o passado, marcando meu traço. Caminho eu refaço, bem longe dos falsos, eu sigo pra me refazer. E a vida é 1 milhão de cores. Hoje eu guardo todas as armas, levo as flores. A vida é 1 milhão de amores, mil treta pra resolver, pra você aprender com as dores. Amigo vacila, polícia que atira, comédia na mira. Tem guerra na vila, tem sangue nas fila, no bolso sem pila, ladrão não respira, as portas não gira. Vacina, vencida, droga que vicia, quadrada engatilha, mentira em Brasília. Tem medo, guerrilha, quadrilha, domina, terror na matina e a paz não inspira. Fala nada que o tempo tá passando e faz, enfrenta a guerra nessa terra como um samurai. Como o tempo vem, sim o tempo vai. Hoje eu quero bem, tô correndo atrás. Minha meta é o topo, já te vi no chão. Tô junto dos loucos, não dos vacilão. Não quero seu troco, eu quero 1 milhão. Meu rap é um soco, segura a visão. Visto minha jaqueta, minha espada, minha rima, peso na caneta, levanto minha vida na estrada perdida, seguindo adiante. Planejo meu voo, sou meu comandante. Faço caminho, calculo a jornada. Não conto dinheiro, eu conto histórias. Eu canto pra lua marcar minha chegada. Batida só quando eu gritar minha vitória, vitória, vitória. E a vida é 1 milhão de cores. Hoje eu guardo todas as armas, levo as flores. A vida é 1 milhão de amores, mil treta pra resolver, pra você aprender com as dores. Amigo vacila, polícia que atira, comédia na mira. Tem guerra na vila, tem sangue nas fila, no bolso sem pila, ladrão não respira, as portas não gira. Vacina, vencida, droga que vicia, quadrada engatilha, mentira em Brasília. Tem medo, guerrilha, quadrilha, domina, terror na matina e a paz não inspira. Yeah.